Charlie Alfa na escuta, tô. Bruno 940, passa nível 145, chama agora o centro na sequência 1288, alternando 133, decimal 25. 288, 13325, Bruno 940. Bruno 273, puxa sonar no 612. O 273 está livre, puxa acionamento no 612, chama para o táxi. Tá lá. Controle Salvador, boa noite, voo ponto 776, informação Zulu. Formação em curso Alfa, voo 776, chegada a Mari, desceu a nível de voo 060, ajuste de altímetro 10114, o voo 776. Ok, vai checar Alfa, 10 para 060 na Mari, 776, solicita o R9, então no belo. Tente, quanto mais próximo será instruído para o final do procedimento, R9. Prato. Controle Salvador, cordial, boa noite. O 9129 decolado, vai cruzando 2000 na sua escuta. O 9129, contato radar decolagem, opera nível 320 na saída da El Transição de NER. A El de NER para 320. Zulu 14, da El Blast, transponder 5462 e controle 198, câmbio. Correto, o 3197, chama o plantão para o estacionamento. Chama lá. Salvador, 3603. Siga, 3603. Recebi a C2007. Afirmativo, 2000 pés já autorizado, um ajuste de altímetro 1014, informa o final do procedimento. ILS X-Ray, sem glide, os primeiros 90 metros impraticáveis. Afirmativo, descendo a 2000 pés, via com ajuste de 3603. Voo 1273, em 120 a bordo, 3 horas ao CEAR na Campinas. Copiado 3 horas, Campinas 120 a bordo, está livre o táxi via Juliette Alfa Charlie até o ponto de espera da 10, ajustado no 014, quando pronto a torre 186. Tem um voo, uma boa noite, voo 1273. Teste, táxi, Juliette, Charlie, Alfa Charlie, ponto de espera 22. Bom trabalho, 273. Salvador, boa noite. Voo no 273, ponto espera da 10. Uno 273, boa noite. A linha e decola pista 10, vento 150 graus, 04 nós. A linha e decola da 10, voo no 273. 3197. A linha que chama o táxi, 3197, 1014 o ajuste. Chama o táxi. De Salvador, eu gol no 884, informação alfa. Vou no 884, desce mantém a nível 050, ajuste 1014, chegada man, redução para 229. 050, a chegada a man, redução para 209, informa que perdi contato com o centro, edifício no 884. Sente. Gol 776, dá presente e serve do 366, descendo para nível 040. 776, descendo pro 40, 360, proa do 9129, passa nível de voo 160, chama agora o centro na frequência 1288, alterna 133, decimal 25. 883325, boa noite, bom serviço. 119,8. 981, boa noite, chegou no 273. Trolley Salvador, boa noite, chegou no 273. Bono 273, contato radar na colagem, sobe para nível 3620, saída Gole, transição Gonza. 360, Gole Gonza, Bono 273. Pax 3197, Datão com 65 a bordo, 4 horas e 10, alterando Guarulhos. Atualizado, chame Turri no ponto de espera, 1.62. 86, obrigado. Boa 776, desce para 2.500 pés, justo no 014, autorizado final em nave, informa passando servidor 366. Toma lá, passando 366, no 014, 2.500, autorizado procedimento. Boa 1.884, condições de reduzir para 200 nós. 2.009, 1.884. Paulo, web 6708, posição número 4, puxa sonar. 6708, autorizado, chama o táxi. Estabilizado, 3603. ZAN3603, completa final. Chama agora torre 118, decimal 6 dúzia. 1886, 1884, reautorizado 030. Iniciando a redução para 1809. Esse é o número 2, corrigindo. Número 3 na aproximação. O número 2 está na posição de 1 hora, 8 milhas, rumo nordeste, passando 030 em descida para 2.500 pés. Quem está com tráfego no T-Cans, visual também, número 3 na aproximação, redução 809, é autorizado 3.000, rumo 014, gol 1884. Passando 366, gol 1876. 7, gol 1776, confere, completo final do procedimento RNAV, chama agora a torre na frequência 1118, decimal 6 dúzia. 1-8, 6 dúzia. Gol 1776. 1776, continua a aproximação, agora de pista livre, informa os primeiros 90 metros fechados. Ciente, primeiros 90 fechados, aguardando pista livre. 1884, desça para 2.000 pés, ajuste no 014. Autorizado final do procedimento ILS X-Ray sem glide. Forma estabilizado no localizador. 2.000 pés, no 014, autorizado ILS X-Ray sem glide, portará localizador 1884. Certo, após pouso da aeronave da companhia na curta final, ali mantém, cabeceira 1-0, preparando-se para decolar. Após ali, mantenha no zero, pronto para decolagem. 3197. Cruzão 60, gol 1273. 1273, chama agora o centro, 1288, alterna 133, decimal 25. 3197, vento 130 graus 079, autorizado a colar pista 1 no 0. 3197. 84, completo, final LS X-Ray. Redução para aproximação, chame torre na frequência 118, decimal 6 dúzia, bom pouso. Completo X-Ray, torre 18, 612, 1884, até volta. Táxi Web 6708, 145 a bordo, 3 horas e 10, alterna Salvador. Tá livre o táxi, confio o PB? 145. Está livre o táxi até o ponto de espera da 10 à direita, chama a torre 18,6, quando pronto. Ponto de espera da 10, 18,6, boa noite. Mais primeiros 90 metros fechados, check trem. O 1776, recebeu a autorização? Primeiro 90 fechados, primeiros 90 metros e livre pouso. Baixado e travado. 3197 decolou ao 03, chame controle 119.8. 198, cano. Gol 1884, continua aproximação, guarda pista livre, número 2 para pouso, informe os primeiros 90 metros fechados. Gente, 1884, me escuta. 197, contato radar na colagem, suba para nível 3620. 360, visual, pode voar, Dael? Autorizado, Dael. Dael, 3197. 08, boa noite, mantenha ponto de espera do 10. Ponto de espera, 3703. Positivo, então vai de Índia para o 3, positivo? Afirmativo, o Mike leva no front da cópia. Vai autorizado para Aracaju 170 na Golf 677. Decola da 17 com esquerda na saída Puca, Jame, depois Aracaju. Aciona o código 5503 e o controle 19.8 na saída. O 1776, solo ao 05, livre à direita, chame solo, 121, décima 9. Vai livrar, chama solo, 219. Bravo uniforme, autorizado a acionar reporte para o táxi, 45. Gol no 884, vento 140 graus, 069, autorizado pouso, pista no 0. Livre pouso na 0, na 884. Logou 1776, na sua escuta, boa noite. 76, livrou táxi Alfa e Índia, última esquerda, portão 2. Alfa e Índia, última esquerda, portão 2. Mike Bravo Uniforme, autorizado a acionar reporte para o táxi. Mike Bravo Uniforme, 2. Uniforme, a torre ouviu sua chamada. Quando ia responder, o senhor voltou para cá. O que chama é a torre e aguarde ser respondido. Mike Bravo Uniforme, a torre, confirme como recebe. Mike Bravo Uniforme, confirma como recebe. Mike Bravo Uniforme, torre. Web 6708, ali mantém cabeceira 10. Ali mantém o Web 6708. Mike Bravo Uniforme, confirma e recebe, torre. Mike Bravo Uniforme, autorizado a acionar, reporte para o táxi 45. Gol 1884, solo 07, livre à direita, time solo 121, décimo 9. Livre à direita, solo 219, obrigado, até volta no 884. Objeto 6708, autorizado a decolar, pista no 0, vento 140 graus, 069. Decolagem, web 6708. Paulo Salvador, Gol 98. 84, prossiga Alfa e Juliette até o 062. Alfa e Juliette 06, obrigado, até a volta no 884. M708-07, chame controle 119-8. Boa noite, obrigado. Boa noite, M708. M708, contato radar, suba para nível 330. Saída Puca, Transaracajão. 330, Puca, Aracajão, Web 6708. Aeronave acionada 5462, poderia confirmar o call sign? É o 3197. Giro grato, é 3197, chame agora o centro na frequência 1288, alterno 3325, grato. 3883325, câmbio. Uniforme autorizado, ingresso, reporte alinhado, pronto, capoeira no acesso. Mais bravo, uniforme, controle autorizado, aquela pista no 7, vento 140 graus, 089. Aqui não é pra era, aguarde. Grato. Coordenada, aguarde o teste. Vai dar. Mike Bravo Uniforme, decolou aos 1-2, chame controle 1-1-8, décimo, qual é o seu? 1-1-9, décimo 8. Uniforme, contato radar, sobe para nível 170, saída Pouca, transição Aracaju. Pouca, transição Aracaju, subindo a 170, Mike Bravo Uniforme. M708, passa nível 130, chama agora Centro, 12685, alterna 12545. 12685 ou 12545, boa noite. Salvador, boa noite, 3561, Brasília, informação Alfa. Paulo Salvador, 3561, boa noite. 3561, prossiga. Informação alfa. 360 está sendo coordenado, mantém escuta, guardando cópia. TAM 3561. Na escuta para cópia. Vamos para cópia. Então, 3561, está autorizado Brasília, nível 360, pela Golf, corrijo, pela Opus 117. Após a decolagem da pista 10, curva direita, saída Gole, transição Ofito. Transpondo 5476, o controle opera em 119.80, o cotejo. 360, Brasília, decola 10, curva direita, Gole, Ofito, Amper Zulu 17, 119.85476. Correia, portão 3561, chame pronto para o puxo, acionamento do portão 08. Seguro número 3 na escuta para conta. 1613 na sua escuta também. Número 613 autorizado Brasília, nível 360, pela Opus 1.